Olá, minha gente, beleza? Vamos que vamos, Aquarela de novo com vocês. Nesse dia soleado aqui em Barta Grande, parece Brasil, hein? Por lo menos el clima, el sol, isso nos hace recordar o calorcito humano de allá e toda a movida que passa por allá. Falta o ruidito de mar, não? Já vou preparar, na próxima vez vou colocar um ruido de mar para que curtamos assim, por lo menos imaginativamente. Estar allá nas olitas queridas, calientitas de meu Brasil amado. Bueno, gente, vamos por el quinto, hein? Vamos que vamos. Enriquecer esse programa, recordando que hacemos entre todos, entre todas, entre todes, essa aquarela, este novo quadro que vamos a pintar juntos, embellezando as ondas sonoras de nuestra Argentina. Bueno, para quem entra em contato com a gente, vamos a de novo descer os números de teléfono e das redes sociais. Então, o teléfono que está aberto agora mesmo para que vos entre em contato com nós e pida seu tema preferido de Brasil é 03548-600-150. Se você está por Facebook, Rádio Panamericana FM99.3 Huerta Grande. E pelo correio eletrônico, Rádio Panamericana Huerta Grande, @gmail.com. E estamos na calle Argentina, al fondo del barrio Panamericano Huerta Grande, Punilla, Córdoba, Argentina. Vamos que vamos a rádio, não estamos em ritmo de fiesta, galera. Esse é o... Entiéndame, porque estamos acá en la previa de ese gran festejo de 3 años de la Rádio Panamericana. E viste que já o Brasil entrou em... em destaque aí, não, toda a movida, bueno, tudo é, não é por casualidade. Assim que gran fusão, não, trio chuncano e amigos da lei. O bicho vai pegar, minha gente, se eu fosse você, eu não perdia não, hein? Sábado acá vamos atacar, como já vimos recordando durante a manhã, um gran festejo, comida caserita, hecha com muito amor, como solo nós a cada rádio podemos fazer. Toda a atenção, bueno, venham, você, né, você que não conhece, venha compartilhar com a gente que a festa vai estar boa pra caramba. Então vamos lá, vamos começando despacito. Hoje o dia nos apresenta isso. Seguindo a linha, não, de los últimos programas, realmente é uma... Me alegro muito de poder compartilhar com vocês, não? Desde meu lugar e desde o lugar de muitas miradas, Brasil, né? Então, agradeço de novo a todo mundo que participa das colunas, agradeço a Juli que está já em Brasil, nos enriquecendo com sua experiência, os corresponsales, não, amigos que estão na comunicação popular há muitos anos, com sua mirada. Então, em verdade, é um prazer muito grande poder compartilhar com você, a cada argentina, essa mirada bastante diversa, bastante colorida, e bastante rica. Então, vamos com a Foché. Se vocês recordam, no último programa, estivemos homenageando o mestre Moa de Catendê. E a Foché, eu aprendi também aí, é palavra que cria, não? E a mim me alegra muito também como a consigna, não? Que acá na rádio também escuchamos muito, não? Como uma palavra é capaz de cambiar todo. Então, para mim tem muito que ver com a Foché, com essa atitude delante da vida. Então, vamos com uma Foché que me pediu minha família querida, Laurita Garcia, te mando um beijo desde acá, Camauchito, que está aí meu pachucho, que estés bem, que la esteja encarando com tranquilidade, e Umui, meu querido guerreiro. Bueno, para vocês que estão aí me escutando, seguro, não? Essa canção, para a gente animar nosso início de tarde. Bueno, um beijo grande a toda a audiência, e vamos com a Foché, hein? Thank you. cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Essa canção muito antiga, no tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração. Presos naquelas senzalas, dançando em jexá, aquela canção muito linda, com os versos em urubá. Era assim: Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Quando era criança, fiquei homem, eu não me esqueci. Aquela canção iorubá que não sai de dentro de mim. É assim: Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. E Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Deus é o mar, Deus é o maior, Deus é o maior, me ajudou a vencer. E Deus é o mar, Deus é o maior, Deus é o maior, me ajudou a vencer. E Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu. Abadô e eu. Abadô e eu. Abadô e eu. Olá, minha gente. Bueno, essa é a cultura do axé, né? Vamos explicar um pouco a cultura do axé. É a cultura da alegria mesmo, a cultura do cuidado, do autocuidado, de mesmo frente às adversidades, levar a vida para frente, que realmente, quase sempre ou sempre, temos muito mais que agradecer do que reclamar, não? Então, vamos que vamos. Esse que escutamos foi o Canto para Oxum. E agora vamos com a queridíssima Julia Arancio, que nos traz de Brasil, fresquito, calentito, uma grande informação. Vamos que vamos, Julia Arancio, com o Bloco do Povão. Julia Arancio, desde Brasil, les habla. Para toda Acuarela, para toda la Radio Panamericana. Y llegando después de pasada la Semana de la Conciencia Negra y con muchas ganas de seguir compartiendo contenidos con ustedes. Para esta semana, entonces, se me ocurrió seguir un poco pensando esta cultura negra, esta conciencia negra que está muy viva aquí en esta tierra. Y que así como la capoeira, el rap es otro de los grandes exponentes de las denuncias, de la lucha, de las contestaciones que el pueblo negro todavía tiene para con la sociedad brasilera. Así que bueno, vamos a conocer juntos un poco más sobre la historia del rap aquí en Brasil. Vamos voltar à realidade, Costa Gold. Me diz quem tava lá. Sabadão pela Lapa, no papo de rap, na porta do bar com moleque de cap, na métrica louca de pré-quinto andar, aquele verso de amor, toda fé que era certa, na festa e contar, perguntar, comentar, não tá fácil, ter que trabalhar de bar mesmo, é pra tá canetar, só quando a hora vagar, se essa porra virar, mesmo assim vai ter quem vai falar. Era DJ, porteiro lá, virava os andares mais sujos. Até acender a luz e mandaram eu parar. Bora, Marés, tem que fechar o bar. Tem que vomitar no banheiro, tinha que lavar. Depois disso, né, sem dormir, partia pra praia pra entregar fly, rapá. 99 era 29, queria logo viver disso aqui. Marcava show sem nem ter som, mandava um refrão, meia hora de fio. Era ruim, mas evoluía até que 2003 ganhei 6 batalhas do Real seguido e saí invicto na Liga dos MC. Pop, Ronda, Pauri. Um shot. Desde 2004, só me negócio de ouvir. 2005, só foda. Mercado Central, comer abacaxi. 2006, mandei tomar no cu, bati nos MC. Abusado, gosta de mentir, só com 16, fiz eles desistir. Toma, admito que me arrependi. Parei pra refletir, meditei de ter, entendi. Investi em poder do agora presente. Faço minhas próprias roupas, minha própria base, minhas próprias frases, sou meu próprio agente. Faço irmão sentir que é ser espírito independente. 2000 sempre, batalha do conhecimento. Lembro pra Delia, pivetinho com a gente no acontecimento. Pro crescimento da semente que entende que o hip hop é onde as pessoas se conhecem pela mente. Que se desprende pra ir à frente do seu tempo. Viagem, 2008, 2009, rima na essência e mais. Em 2010, a guerra, neguinho, 2011. Som consagrou que chamou rap de mensagem. Meu respeito é pela coerência entre o que eu escrevo e que eu sou. Bate cabeça igual da antiga. 2012, mantive erguida, criei projeto Livrar pra tirar menor do 12 pra dar uma lida. 2013, somos um só, com projeto em Curitiba, freestyle pra lágrimas de verdade, essa porra é minha vida. 2014, o hip hop é foda. RMC da Mestre KLJ, B-Boy Pelezinho, Beatbox Fernandinho. 15, o tempo passou, Santinho. Música não desce, eu menti. Os verdadeiros ainda sabem de onde eu vim. Sem me vender, sem ter CD, sem me CD, nem acender THC pra aparecer. Sem querer ser interesseiro, eu querer crescer, sem merecer, sucedi sem ter, sem nem TV. Meu saber sobre o silêncio, sabe ler, se cê trai, repassei, tem que nascer. Cê só beber, respeita o pai, caralho. Rimo com muita fome, porque quem tava lá sabe, nem microfone nós tinha. Talento e mídia, cada um mostra o que tem nas linhas. MC Marechal, um só caminho, só vou parar porque a porra da música não é minha. Rap significa ritmo e poesia. Em Brasil, surgiu a mediados de la década de los 80, con grupos de la periferia que se reunían en la estación de São Berto, en el metro de São Paulo, lugar a donde el movimiento punk comenzaba a surgir. En esa época, los punkis no aceptaban el rap, pues consideraban que este estilo musical era algo violento y típicamente de las favelas de la periferia. Los primeros en frecuentar la estación fueron los que bailaban breakdance. Con una fuerte influencia de los Estados Unidos, el rap en Brasil comenzó a crecer. Hoy podemos decir que existen diversos géneros dentro del rap. Las temáticas más populares del rap brasilero encarnan la voz de la periferia, sus modos de vida, la crudeza y la fuerza que solo quien transita la favela conoce. La marcada crítica a la sociedad capitalista y a las fuerzas armadas hace que el rap no sea material de amplia difusión en los medios hegemónicos. Fue recién en la década del 90 cuando el rap ganó espacio en las radios y el interés de la industria por los raperos, ya que eran suceso en las calles, como el caso de Tyde y el DJ Hum. Entre los que más espacio en los medios de comunicación hoy tienen se encuentran los Racional Max, MB View, Pabellón 9, Marechal, entre otros. Ya más maduro, el rap comenzó a dialogar con otros géneros musicales, como el movimiento Mangue Beat, por ejemplo, presente en la música de Chico Science y Nación Zumbi. También con el samba, como en el caso de Marcelo D2 o Urrapa, entre otros, expandiendo la popularidad del género. El underground del rap sigue levantando la voz de la favela, de los jóvenes negros, de las mujeres, de la injusticia social, filtrándose por las grietas de un asfalto históricamente desigual de la urbe brasilera. Yeah. Al comienzo escuchábamos a Marechal y ahora nos vamos escuchando a MB Bill con Ficha Sucia. Yeah. Hasta la próxima. Rouba, rouba, e...

con la comunidad que marginal, que sufre, ¿no?, todas las cuestiones más globales en carne y hueso, intentando llevar a esa gente, ¿no?, un poco de conciencia, ¿no?, a través de la capoeira, a través del rap. Entonces me hizo viajar mucho sobre mi propia historia, de que la información realmente no llega, ¿no? Entonces, un gran privilegio también estar acá en la radio comunitaria, poder compartiendo con ustedes todo, ¿no?, que pasa realmente dentro de la comunicación popular. Então, o que eu estou pensando para compartilhar hoje com vocês é um conceito, não, de através da arte, não, através de a época que eu trabalhei lá no Brasil, realmente para que vocês saibam, não, como que em Brasil a questão da desigualdade social é bastante visível, assim, realmente se nota que a escravidão não se terminou e que a maioria dos empregos brancos ou los mejores pagos, ¿no?, realmente son gente de piel blanca, ¿no?, y que la gente negra vive todavía en las favelas. Entonces, trabajando en las favelas de Brasil, en sur de Brasil, también otra cosa interesante, que yo soy del sur de Brasil, ¿no?, de Curitiba, de Paraná, eso es sur de Brasil, y como acá en Argentina creo que todo el mundo vive mucho la Xuxa, ¿no? Lembra da Xuxa? Qualquer dia a gente vai fazer uma homenagem à Xuxa, porque falando de cultura, falando de comunicação, eu creio que a maioria das famílias que, não, com este cambio social, digamos, não, porque as famílias, pelo menos minha família, cultivava o campo e la empurraram assim, sacaram seu território, la levaram na cidade e começaram a dizer: bueno, tem que trabalhar, não? Deixar a terra para trabalhar em um emprego, não, em um emprego, não? E deixávamos os ninhos à mercê da televisão brasileira. Então eu cresci, gente, posso dizer a verdade, eu cresci acreditando que no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, só havia gente como a Xuxa, porque assim dizia a televisão, ou seja, a televisão nunca nombrava a situação real, não, como é a coisa, como passa aqui, né? Então sempre os noticieiros, sempre a novela, não, brasileiro é muito noveleiro, né? Então os negros não estão, simplesmente não estão, ou seja, não existem. Então por la televisão eu cresci até os 21 anos acreditando que no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, só havia as loiras, não? É verdade, as rubias. Então, quando eu comecei minha trajetória por mim mesmo, encontrei no sul do Brasil não pouca gente, senão muita gente negra, não? Pero todas em la favela. Praticamente todas. Então, e aí aprendi o que vimos compartilhando, não, sobre educação popular, Paulo Freire, não? Que o mundo não é, o mundo está sendo. E que através da cultura, através de conhecer suas raízes, não, você pode afrontar essa opressão. Então, bueno, mais ou menos esse relato, viste como essa me ocorreu para compartilhar com vocês um pouco desse Brasil, porque, claro, não, só indo para lá para conhecer mesmo, né? Eu mesmo não conheço todo o Brasil, que é muito grande, né? Muito grande. Bom, então, bueno, queria relatar um pouco isso, e frente a toda essa opressão, realmente espero que os movimentos sociais do Brasil, a gente que está à frente, não, da movimentação cultural, possa unir-se e superar toda essa opressão que vem aí globalizada cada vez mais, não? E o rap, como vindo falando a Julie, é uma grande ferramenta em Brasil usada. Nessa época, trabalhamos basicamente com a capoeira, com o hip hop e a batucada, não? Então, como forma de atração, é como que, eu creio que passa muito isso na Argentina, não? Como que começar a tocar um tambor num barrio e sempre chama a atenção, não? E a música e tudo isso, então era a forma de atrair a juventude

bela canção. Então aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha cuca fica roda, fica roda. Deixa eu que dará. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu mandaria um papo reto para todo o povo refletir. Que é pra mudar, a mente revolucionar, pra melhorar a sua forma de pensar. Deixa pra lá racismo e discriminação. Se liga, irmão, por mais saúde e educação. Já demorou, agora a hora e a vez pra consertar o que o ser humano fez. É só lembrar das guerras que o homem travou. Quantos morreram, então me diga quem ganhou. Aqui nas ruas o mesmo ciclo se repete. É só deixar arma nas mãos de um moleque que um dia cresce, vira um psicopata. Um animal, por qualquer coisa ele mata. Infelizmente, mais um filho da miséria, que não representa todo o povo da favela. Quantos talentos perdidos já vi na periferia. Ser mais um bem sucedido, me diga quem não queria. O povo é sofrido, mas tá na maior batalha. Todo tipo de campo traz o sustento pra casa. Os guerreiros eu quero ver com mais tranquilidade. Pelas irmãs desejo paz e mais fertilidade. Algo fora da ordem na luta pelo progresso. Paciência, irmão, é tudo que eu te peço. Nem tudo está perdido, calma é a solução. Aumenta o volume que é rap do bom. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar andar. Aumenta o volume que é rap do bom. Minha cara, minha cuca fica roda, fica roda. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar. Pra ficar tudo jóia, qualquer coisa que se sonhar. Canto e danço que dá. Tamo no aire? Estamos por Rádio Pan-Americana, papá, 99.3 em Aquarela, Brasil na rádio, o sabor brasileiro. Pra você que ama Brasil como eu. Bueno, chegam mensagens acá desde o teléfono de la Rádio Pan-Americana. Julio de São Jorge nos diz: é um prazer também para nós, oyentes, saber mais dessa hermosa cultura e escuchar a la Julio desde Brasil. Aguante Aquarela, vamos, aguante la Juli, fan número 1 de Radio Panamericana y Aquarela, ¿eh? Participó prácticamente todos los programas, le vamos a homenajear en la fiesta de sábado. Juli, para vos y toda la gente ahí de San Jorge, Casa Grande, toda la comunidad ahí, quilombola, ¿no? Porque es un quilombo eso ahí, ¿no? Fala la verdad. Mas tá bueno, quilombo no bom sentido, né? A gente é comunidade, comunidade. Toda a comunidade aí de Livagem de Punilla, o telefone de la rádio acá, 03548-600-150. O Facebook, Rádio Pan-Americana, FM99.3, Huerta Grande. Beleza? E aí tá, gente, todo o conteúdo, lembrando que o programa fica... Espera que tengo que cambiar el chip. Estamos en Argentina, Rafael Rodríguez. Y vamos lá. Na página de la radio, que é do programa completo aí para você escutar, né? E para você também indicar, né? Que eu creio que muita gente também, como nós outros que nos está escutando, le gusta toda essa mercolança que estamos fazendo por rádio, não? Que coisa louca. Então, quando, como é a página? A ver, www. Dizem que às vezes trava os programas, né? 8 anos não é suficiente todavia. Então vamos lá, radiopanamericana.wordpress.com. Beleza, então a gente vai aprendendo, né? Um pouco de lá, um pouco de cá, intentando, né? Falar ou português ou castelhano. No possível se habla português, traduzir. E vamos lá, gente, com a coluna. Eu estou com muita ganas de escutar a minha amiga Vero Navarro, desde Bahia, Bahia de Todos os Santos. Então vamos junto a ver o que a Vero nos tem a contar. Aquarela. Brasil na rádio. Brasil, muestra tu cara. Bueno, hola, buenos días para todos. Buenos días para Rafa. Espero que estén teniendo un programa lindo y un día lindo también. Sierras Cordobeses es hermosa. Bueno, los saludo a todos, aquí Verónica desde Salvador de Bahía, específicamente ahora desde San Félix, Recóncavo Bahiano. Y bueno, un poco sé que el programa de hoy va a estar dedicado a la resistencia cultural, ¿no? Y bueno, contarles un poco cómo que está haciendo la organización desde acá. Justamente, bueno, ayer recibí una invitación para el día 10 de diciembre para hacer una caminada desde la plaza central de Peluriño al municipio, la plaza municipal, para entregar un pedido, un petitorio al intendente y también al gobernador, para poder dar una respuesta sobre lo que va a acontecer en las próximas etapas, ¿no? En cuanto a presupuesto para cultura, bueno, sobre todo en este contexto donde estamos viendo ya hace 2 años recortes bien importantes en el área de la cultura, hay cada vez menos convocatorias, lo que acá llamamos editales, son convocatorias para grupos de artistas, para creación, presentación, eventos, y bueno, un poco es ese llamado de alerta para los responsables, gobernantes, electos también recientemente, nuestro gobernador fue elegido ahora también, para poder darnos un panorama de lo que va a ser y las políticas culturales el año que viene, ¿no? Y lo que va de lo que está por venir de estos 4 años de gestión. Nosotros tenemos, y especialmente la Bahía, ¿no?, referentes muy grandes en políticas culturales. Tuvimos, bueno, Gilberto Gil como ministro de Cultura, Yuka Ferreira, son referentes de la cultura afro-bahiana bien importantes, y eso dio a Brasil también un lugar en América Latina y en el mundo en cuanto a investigar, realizar políticas culturales. Y entonces es como una situación que nos deja un poco desnudos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, debilitados, porque bueno, siempre fue un arma de este pueblo, ¿no?, y más de los pueblos más fragilizados. La cultura siempre fue lugar de resistencia, ¿no? Por eso el samba, por eso la capoeira, la música, la danza, el carnaval de aquí, siempre fueron esos espacios de resistencia. Y bueno, estamos viendo también cómo estas nuevas políticas de neoliberales, ¿no?, que están volviendo con mucha fuerza, saben bien que son esos los lugares donde más nos fragiliza. Entonces estamos realmente preocupados, preocupadas, pero también estamos organizadas y organizados, o por lo menos empezando a salir de nuestros lugares de, tal vez quisiera decirlo, ¿no?, de 15 o 16 años de un poquito de tranquilidad o equilibrio, si se quiere, y estamos empezando a entrar en un lugar que, bueno, nos mueve del lugar, ¿no? Nos hace chingar, como decimos en la capoeira, nos hace bailar. Y en el fondo eso también, esto es personal, ¿no? Me interesa bastante, porque eso nos hace transformarnos, ¿no?, y encontrarnos nuevamente, cara a cara con el otro, y cuerpo a cuerpo con el otro y con la otra, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos organizando eso para el 10, después hubo varias reuniones en diferentes lugares, y en lo personal, así, lo que me está pasando en cuanto a grupos de danza en los cuales participo, de arte escénica, es hacer, ¿no? Vamos a hacer aunque sea sin plata. Y entonces es difícil porque tenemos que salir a hacer otras cosas también, como dar clases o, en fin, a trabajar de otras cosas, pero no vamos a dejar de hacer, ¿no? Y eso está un poco en el discurso así de los compañeros y de las compañeras, de juntarnos, aunque sea sin la convocatoria que nos pagaba los ensayos, nos vamos a juntar igual, vamos a hacer igual. Hay varias experiencias de lugares que han abierto en el último tiempo y que, si bien cuesta mucho sostenerlos, está llevando a una solidaridad bastante interesante, que eso para espacios como Salvador es bastante importante, es un movimiento muy importante. Y bueno, es eso, ¿no? En el interior las cosas son un poco más difíciles porque, bueno, históricamente los interiores se movieron un poco también con ese apoyo, ¿no?, de las políticas, fueron fundamentales para desenvolver esta zona, por ejemplo, del Recóncavo Bahiano, que es la zona donde nació Zamba, ¿no? Para quien es amante a la tierra de Caetano Veloso y María Betaña, Santo Amaro, Cayoeira, San Félix, son lugares, bueno, donde nació el samba, donde nació la capoeira, y fueron apoyados esos últimos años los diferentes grupos por las políticas sociales, creando puntos de cultura, casas y centros culturales, que fueron fundamentales para revalorizar estos espacios, la creación de una universidad también que hace extensión cultural y universitaria, como es la Universidad Federal de Recóncavo de la Bahía, y bueno, lugares que están resistiendo de la forma más en fin, resistiendo de la forma más estratégica, ¿no? Porque es lo que me parece que estamos precisando, y creo que estamos con el pie bien en la tierra, que es sobre eso, ¿no? Que es la organización estratégica, ¿no? Porque también estamos en la retaguarda de cuidarnos mucho, porque son políticas violentas las que se vienen, de represión, y entonces precisamos mucho más, ser más capoeira, como decimos, usar la estrategia del golpe certero en el momento cierto. Entonces, bueno, revalorizar esos saberes y aprendizajes de la cultura popular, que son milenarios y que están ahí y que a veces no los vemos, estamos recuperando para poder pasarlos a la gran rueda de la vida, ¿no? Y eso, les mando un grande abrazo y estamos en contacto siempre que precisen, estoy por acá. Un beso, Rafa, a toda la gente ahí del interior de Córdoba, de las sierras maravillosas. Un beso grande. Então, gente, tivemos aí com o relato de Vero Navarro, desde Bahia até outros santos. E a coisa é assim, né? Como já dissemos, naquela época eram os quilombos e hoje em dia é a gente se unindo aí, olho no olho, para fazer coisa bonita em la vida. Então vamos com o tema. Vero eligió, griot, manda chamar. Manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar meu povo para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chamar os bichos, manda chamar a mata, manda chamar a água, a terra, o ar e o fogo, para o rei Brasil renascer. Renascer de novo, para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chama Tupã, manda, manda chama Olorum, manda chama o Deus do povo, para o rei Brasil renascer, renascer de novo, para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chama Tupã, manda, manda chama Olorum, manda chama o Deus do povo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Me diga. Essa casa é de Deus, é de Deus, essa casa é de Deus. Como é que é? É de Deus, essa casa é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, essa casa é de Deus. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, foi uma boneca. Meu boi Ceará, meu boi, meu boi Ceará, meu boi, meu boi Ceará, meu boi, meu boi Ceará, você só namora, e eu só namoro, você só namora, quando eu namoro, meu boi, meu boi Ceará, meu boi, meu boi Ceará, meu boi, meu boi Ceará, meu boi, meu boi Ceará, você só cutuca, e eu só cutuca. Você só cutuca quando eu cutuca meu boi. Meu boi Ceará, meu boi. Meu boi Ceará, meu boi. Meu boi Ceará, meu boi. Meu boi Ceará, meu boi. Eu quero ver subir, quero ver descer. Quero ver subir, quero ver descer. Vou ver a pá, ver, ver, ver, ver. Quero ver a cadeira pulir. Vou ver a pá, ver, ver, ver. Não fui eu, morena, que fiz a ringa ao seu pai. Não fui eu, morena, que fiz a ringa ao seu pai. Sapatina, bem feita. Sapatina, bem feita. Não fui eu, morena, que fiz a ringa ao seu pai. Não fui eu, morena, que fiz a ringa ao seu pai. Sapatina, bem feita. Sapateira queima. Sapatina, bem feita. Sapateira queima. Tava na beira do rio, quando a polícia chegou. Vamos acabar com esse samba que o delegado mandou. Vamos acabar com esse samba que o delegado mandou. Papai, mamãe, mamãe, papai. cadeira no mar. Sereia, sereia. O galo cantou, cantou, cantou. Tá chegando a hora. Santa Maru tá me chamando. Meus amores, eu vou embora. Oi. O galo cantou, cantou, cantou. Tá chegando a hora. Santa Maru tá me chamando. Meus amores, eu vou embora. Oi. O galo cantou, cantou, cantou. Tá chegando a hora. Santa Maru tá me chamando. Meus amores, eu vou embora. O galo cantou, cantou, cantou. Tá chegando a hora. Santa Maru tá chamando. Meus amores, eu vou embora. Viva Santa Maru! Oh, oh. Adeus, adeus, eu vou embora, eu vou com Deus, e Nossa Senhora. Adeus, adeus, eu vou embora, eu vou com Deus, e Nossa Senhora. Adeus, adeus, eu vou embora, Nossa Senhora. Adeus, adeus. Beleza pura, que maravilha, não? Que qualidade de música. Eu me quedei com piel de gallina. E aí, me dei conta que aí griot, não? Griot, eu escutei que significa los contadores de história africanos, como los maestros. Eram, pelo que leí, em África as escolas eram abaixo de grandes árboles, y quien dictaba, ¿no?, quien contaba la historia de su pueblo a los niños y las niñas, se llamaban griots. Y bueno, todavía siguen ahí algunos dando vuelta y contando la verdadera historia de la humanidad. Y esa música, todo lo que escuchamos, es como una capoeira ya contemporánea, moderna, con toda la fusión enriquecedora musical, increíble, muy bueno en verdad. Este regalo de Vero para con nosotros acá. Então, gente, gente é gente, né? Não hace falta traduzir que já les cuento que a vezes os programas fazem aí para fluir com o castellano, né? Então, quando eu falo gente, é o mesmo que falar gente, né? É quase igual. E a L também, eu cuento que uma dificuldade, quem viajou sabe, não? El, as palavras que terminam em L, como la miel, viste? Allá é mel. Né? É como também meu nome. Já é meu nome Rafael. E acá, Rafael. Nossa. 8 anos e todavia estamos aí. Mas, bueno, um dia vai sair, né? Então, a prova de o interessante que é também das múltiples personalidades que surgem com a questão de idioma, não? Eu, pelo menos, estou tentando dominar 2 por agora, mas creio que passa isso com todos os idiomas, que te surge como uma personalidade nova. Vou falar castelhano. Isso eu ouvi em Uruguai, quando recém começava um viagem por outro idioma, não? Castelhano, foi Uruguai. E um tipo um dia entrou assim, digo, saludando seus amigos, não? Na casa em Uruguai, em uruguaio, digamos. E o tipo falava, contava assim como tá. E quando se deu conta que nós estávamos aí, éramos de Brasil, o louco começou a falar português. E tudo bem com vocês? Como vocês estão fazendo aqui? E era outra pessoa, era outra persona, era incrível. Vamos a testemunhar isso que passa agora com a coluna, não? Que dedicada a los que amam o Brasil como eu. Vamos lá com a Agnes. Primeiro, em português, digamos, brasinhol. E depois eu pedi para ela falar em castelhano, senão a gente não vai entender nada, não, cara. Então, pra gente conhecer um pouco essa diversidade, não? O que eu mais gostei, o que eu adorei do Brasil, o que eu adoro do Brasil, é a simpatia das pessoas. Sempre, mesmo tendo problema, um montão de coisas feias, sempre o pessoal tá alegre, tem muita reunião familiar, sai para tomar uma cervejinha. Eu gosto desse movimento que tem no Brasil. E recomendo para escutar o Choro das Três. São três irmãs que tocam muito bem. Eu. Você escutou, né? Então ela falou, ela é argentina. Então falou em... Aprendeu bem, parece o português, né? Então agora a gente vai escutar a mesma coisa. Você que não entendeu nada que ela falou, agora você vai entender. Hola, gente. Bueno, les cuento que a mí lo que me encanta de Brasil es la onda que tiene la gente, siempre alegre. Mucho movimiento social, así se junta la gente a pesar de todos los problemas y las malas ondas dando vueltas, siempre hay buena energía y predisposición para la parte social. Y de música les recomiendo O Choro das Três, son tres hermanas que la rompen. Thank you. Então, percebeu o que eu estava tentando dizer, não? Das dobles personalidades. É gracioso. Bueno, isso que nos regalou a Agnes, que eu tampouco conheço, sou sincero, se chama Choro das Três. Me parece que são três moças que fazem o choro e tem muito material na internet e tá espetacular. Obrigado, Agnes. Gracias. Então, minha gente, chegou aquele momento gostoso do programa em que a gente vai traduzir, né? Mais ou menos como hicimos agora com a Agnes. É tentar que você pueda desfrutar e escuchar e aprender essa poética brasileirinha. Então, agradecemos a Lalita por sua dedicação a essa coluna do programa, a esse espaço no programa. E vamos com a tradução do Cântico Negro. Hola, buenos días a toda la audiencia de Acuarela. Y en esta cita de todos los jueves de traducciones de bellas canciones en portugués, hoy les quiero compartir un recitado que se llama Cántico Negro de José Regio, de poemas de Dios y del Diablo. Ven por aquí, me dicen algunos con ojos dulces, extendiéndome los brazos y seguros de que sería bueno que yo los escuchase. Cuando me dicen, ven por aquí, yo los miro con ojos tranquilos. Hay en mis ojos ironías y cansancio, y cruzo los brazos y nunca voy por allí. No, no voy por ahí, solo voy por donde me llevan mis propios pasos. Si a lo que busco saber ninguno de ustedes puede responder, entonces, ¿por qué me repetís, ven, ven por aquí? Yo prefiero resbalar en callejones de barro, arremolinarme al viento como harapos, arrastrar mis pies sangrientos a ir por ahí. Si vine al mundo, fue solo para desflorar selvas vírgenes y dibujar mis propios pies en la arena inexplorada. Todo lo que hago no vale nada. ¿Cómo, pues, seréis vosotros que me daréis impulsos, herramientas y coraje para derribar mis obstáculos? Corre en vuestras venas sangre vieja de los abuelos, y ustedes aman lo que es fácil. Yo amo lo lejano y el milagro. Amo los abismos, los torrentes, los desiertos. Id, tenéis carreteras, tenéis jardines, tenéis canteros, tenéis patrias, tenéis techos y tenéis reglas y tratados y filósofos y sabios. Yo tengo mi locura y la levanto como una antorcha a arder en la noche oscura, y siento espuma y sangre y cánticos en los labios. Dios y el diablo son quienes me guían, y nadie más. Todos tuvieron padre, todos tuvieron madre, pero yo, que nunca empiezo ni termino, nací del amor que hay entre Dios y el diablo. Ay, que nadie me dé piadosas intenciones, que nadie me pida definiciones, que nadie más me diga, ven por aquí. Mi vida es un vendaval que se soltó, es una ola que se levantó, es un átomo más que despertó. No sé a dónde voy, ni sé de dónde soy, mas sé que no voy por ahí.

Estamos por Rádio Panamericana 99.3 Aquarela, o sabor brasileiro na rádio. E estamos já chegando ao final, minha gente. Eu, infelizmente, tenho que dizer-lhes que já estamos caminhando para o final e agasajar a la querida Rúlia de São Jorge com o tema de quatro cântaros que nos pediu. Depois? Bem. Então, você que ficou com vontade, né, da cultura brasileira aqui, que essa horita e meia é pouco pra gente, né? Sábado estamos todos juntos com a canilha liberada de Amigos de la Ley. Espero que vamos tocar muitos temas, não? Eu vou pedir. Assim que vamos a dançar aí, a bailar, sábado no cumple de la radio, a partir das 9 da noite, em La Matera. El encuentro, la comunicación, festejar. Festejo Panamericano. Radio Panamericana FM 99.3 cumple 3 años haciendo comunicación popular en Punilla. ¿Te lo vas a perder? Radio Abierta. Conversatorio. Tocan los Amigos de la Ley. Te esperamos el sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100. Barrio Panamericano, Huerta Grande. Tocan los Amigos de la Ley. Que bom, né? Aquarela já deixando suas huellas no caminho, cara. Historicamente, vamos comemorar juntos 3 anos com a Rádio Panamericana. Realmente tem muito que ver com nossas ganas de compartilhar e toda essa diversidade que tem a Rádio Panamericana com vocês. Me alegro muito. Vamos estar escutando agora um par de temas de Amigos de la Ley para que te contagie e quede com as ganas de compartilhar com nós o sábado. Eu me vou despedindo, recordando. Bueno, há um eventazo em Córdoba, imperdível, falando de cultura africana, que é, hace parte do ciclo de conciertos de La Colmena, e este vai ser em el Museu de las Mujeres. O título é Ensemble Musical com Raízes Africanas. Vai ser mañana, viernes 30 de noviembre a las 18:30 en el Museo de las Mujeres, que queda en Rivera Indarte 55. Y solo los negros hacen eso, ¿no? Entrada libre y gratuita. Bueno, mi gente, quien puede ir para allá, quien va a estar allá, es imperdible. Después conta para gente, grava un poquito. Se vai lá e a gente passa aqui no programa com muito gosto a africanidade em Córdoba. Estamos por Aquarela, minha gente, ainda não terminou, vamos que vamos. E recuerdo também que o programa está completinho por internet para você escutar e para indicar a la gente que le gusta la cultura, o axé, o batuque, o badawé, a ginga, a capoeira. Fala, né? Quanta coisa, né? Beleza, então a gente vai... Eu vou me estar preparando todas as próximas horas para jueves de novo abrir estas pinceladas multicoloridas sensoriales por la Radio Panamericana. Me quedo muito contento. Llevo toda essa energia do axé, o axé da cultura negra africana, brasileira, para a semana, e espero estar com vocês el próximo jueves. Já vamos dizer, né? Não é às 12, é cerquita de las 12, com esse delay, 12:30, 12, é Brasil, né? Sabe como é que é? Então, minha gente, muito obrigado, muitas graças por você que aí que nos aguentou esse ratito, que nos pudo escuchar, e vamos cerrando então com Amigos de la Ley, e depois la Juli vai escuchar Os Quatro Cântaros. Até semana que vem. Aquele abraço. Vou pro Rio de Janeiro. Ojalá, hein? Aquele abraço. Um beijo grande, minha gente. Esse. pepe barurão, para pa pepe pepe pepe barurão, para pa pepe pepe pepe barurão. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Neguinho me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muita eu te posso ensinar. Mas muita eu te posso ensinar. Cachuca, posso ensinar. Siquizira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, tô posso esperar. É pra pi pi pi pi pi barulhão. É pra pi pi pi pi pi barulhão. É pra pi pi pi pi pi barulhão. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. Opa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Ziquezira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, barulhão. Pipi, barulhão, pipi, barulhão. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado pronto meu. Fique certa quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. É Madalena, que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. A lua se arrisca num palpite que o nosso amor resiste, forte ou fraco, alegre ou triste. É Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado tanto meu. Fique certo quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na terra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor resiste, forte ou fraco, alegre ou triste. Oh Madalena, oh Madalena, Lena, Lena, Madalena. É Madalena, oh Madalena, Madalena, mama, Madalena, Madalena, mama, Madalena, Madalena, Madalena, Madalena, mama. São quatro caminhos, a roda não para. O fogo do canto, na terra o tambor. Madeiras de água, no ar um chocalho. Na música eu falo com o meu Criador. Para a Tata, Rapa, Rico, Pudre, Nirmala, Mao, Maia, Nirmala, Mao, Tindawara, Palimarra, Lakshmi, Mata de Otindawara, Palimarra, Lakshmi, Mata de Oiê, Oiê, Oiê, Oiê, Oiê, Chorodô, Oiê, Oiê, Oiê, Oiê, Oiê, Chorodô. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira.